despencando violenta. Contra o costão lança tua brancura, tua clara espuma. Posso até mesmo confundir o meu desejo de vida ao ver tua força. Tu és, sim, tu és indomável. Quem pode segurar as tuas águas nos próprios punhos? Ondas agitadas, desde que o mestre seja Aquilha.